Sempre quando olho para você, fecho os olhos e elevo meus pensamentos a Deus. Agradeço pela completa felicidade que sinto em ter você em meu convívio. Você é admirável. Não me sinto capaz de enumerar suas qualidades. Você estará sempre além da minha capacidade de descrição. Vou me limitar somente em falar de você em relação a mim. Do quanto sou grato a Deus por você existir, pela harmonia de suas palavras diante da necessidade do próximo, por retribuir todo o carinho que lhe é dedicado. Admiro mais ainda quando percebo com tanta clareza o que te move, no que acredita e no que te dá forças para continuar com tanta fé. Tens a certeza que muitos procuram, que falta pouco para o grande encontro com nosso Pai Celestial, que não haverá lágrimas, somente alegria fluirá em todos os corações. Para o poder de Deus, não existem impedimentos, e tudo pode se transformar diante do arrependimento. Por mais que tente, jamais conseguirei descrever você. Mas sou solidário e parabenizo o seu jeito de ser.